A sua rádio onde você estiver. A partir de agora, você vai ficar por dentro dos acontecimentos mais importantes das três fronteiras. Fique ligado. É hora de bater aquele papo inteligente, ouvir boa música em ótima companhia. No ar, Fronte, com Guilherme Wojtkowski. Fronte. Muito bom dia, você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5 e transamericafoz.com.br. Muito bom dia mesmo, hein? Bem-vindo ao Fronte, eu sou Guilherme Wojtkowski, peço sua companhia até meio-dia, trazendo música, informação, descontração, opinião e literalmente de tudo um pouco, né? Até porque ouvi dizer que neste último sábado de julho, na prévia de agosto, mês do cachorro louco, vai ter até Big Brother de olho na casa mais vigiada da fronteira. Enfim, será que vai? Bom, confira aqui no Front. Vamos direto já à nossa linha de frente, mas antes, anuncio aqui os contatos para você, né? Você pode interagir conosco aqui através do WhatsApp 45882828228, também no Facebook Transamérica Foz, arroba Transamérica Foz no Twitter e no Instagram. E agora sim, vamos lá para nossa linha de frente. Linha de frente. E estamos em pleno período de convenções eleitorais dos partidos para definição dos candidatos à prefeitura, candidatos também à Câmara Municipal e, claro, né, as alianças partidárias. O prazo final para a decisão de cada legenda é o próximo sábado, dia 5 de agosto. Até lá, portanto, espere encontrar aí o cenário político mais tenso do que o de costume, né, com muitos dos partidos deixando sua convenção em aberto, até porque, né, a qualquer momento, novas revelações sobre os escândalos de corrupção investigados na cidade podem pulverizar ou alavancar, né, candidaturas e diminuir ou aumentar as chances de alianças de conveniência entre os grupos. Para quem não está habituado com o jogo político, é no período das convenções que são costurados os acordos que lá na frente podem resultar, por exemplo, em concessão de cargos comissionados, loteamento de secretarias, entre outras medidas, né? Diminuindo aí a eficiência da gestão pública e consumindo o dinheiro dos impostos que todos nós, de uma forma ou de outra, acabamos por pagar. Neste ano, a campanha eleitoral será mais curta, apenas 45 dias, ao invés dos já tradicionais 90. E mais do que nunca, o eleitor deve ficar de olhos e ouvidos bem atentos, bem como também de neurônios ligados, né, em relação a quem serão os candidatos que se postulam para gerir nossa cidade ou nos representar na Câmara Municipal pelos próximos 4 anos. Preste atenção não apenas em quem é o candidato a prefeito ou a vice, mas principalmente em quem são as pessoas ou partidos que apoiam esse candidato, porque são elas, né, que ocuparão as secretarias e administrarão a cidade. Fique de olho ainda em quem é que está colocando dinheiro em cada campanha e com qual finalidade, pois tenha certeza que, em se tratando de política partidária no Brasil, não existe filantropia, né? Quem injeta dinheiro na campanha quer receber de volta. Simples assim. E as maneiras, muitas vezes, costumam não ser lícitas e claras, digamos assim, né? Por isso, pense, analise, estude, dedique nem que seja 15 minutos do seu tempo para pensar bem em quem você vai votar, pois da qualidade do seu voto agora dependerão pelo menos 4 anos de gestão no município. E 4 anos, convenhamos, né, bastante tempo para se desperdiçar com um voto errado. Vamos de música agora aqui no Fronte Transamérica. Daqui a pouquinho voltamos aí com informações, enfim, interações aqui nas ondas da Transamérica Foz. Que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. O bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. dia, toda hora, na batida da evolução. A harmonia do fascista vai encantar a avenida e todo o povo vai sorrir, sorrir, sorrir. E todo o povo vai sorrir. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de um menino no coração. Programa mais aguardado da fronteira, direto da casa mais vigiada da cidade. Se você pudesse me dizer. Câmeras filmando tudo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que você faria? E o nosso hóspede, que na verdade é o dono da casa, estará isolado, sem internet, sem telefone, sem nada. Se você soubesse quem você é. A sua fé. Vem aí o exclusivo Big Brother Fronteira. Pagaria pra ver. Assine já o Pay Propina View e ganhe acesso exclusivo. Entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser vencer. Promoção válida enquanto durar o período de prisão preventiva. Dinheiro não reembolsável em caso de habeas corpus, transferência para outro regime ou desligamento das câmeras para monitoramento com tornozeleira eletrônica. Se persistirem os sintomas, procure o Ministério Público. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia e nós estávamos aqui num bate-papo muito animado, né, Edilson José? Uma pessoa muito legal que é a soldado, enfim, será que eu posso falar o nome, né? Ela é da polícia e sempre nos ouve e nos honra aqui com sua companhia. Bom, nós íamos conversar com ela agora no ar, até para contar um pouco de como é que é ser mulher numa corporação predominantemente masculina, né? Mas ela teve que dar uma rápida saída. Espero que não seja nada grave, até porque... caramba, ela esqueceu o celular aqui no estúdio, né? Esse aí que está tocando, celular de trabalho, né? O celular do plantão. E aí eu fico naquela, né? E agora, né? O que eu faço? Porque, enfim, é o celular dela, eu não posso atender, mas pode ser uma emergência e a vida de alguém pode estar em risco se eu não atender, né? Então, caramba, o que eu faço? Bom, vou atender, né? Vou correr esse risco, vou atender e que venha o que vier, né? Vamos lá. Alô? É o celular de plantão, mas eu não sou policial não, tá? Eu só atendi aqui, mas pode falar que eu já encaminho agora mesmo a ocorrência para soldado, pode ser? Ok, vamos lá. O senhor foi abordado em qual endereço? Ok, anotei aqui, eu sei onde é assim. O senhor foi abordado por um indivíduo perigoso, é isso? Ele estava armado? Como é que é um pré-candidato pedindo voto? E ele está onde? Está ali na praça e continua pedindo voto? Ô, cidadão, não faz nada não, tá? Não faz nada, não reage. Espera a chegada da equipe, tudo bem? Não, tranquilo. A soldado já está chegando aí, eu já vou repassar a ocorrência para ela, tudo bem? Ó, mantenha a calma, tá? Mantenha a calma que ele é perigoso, tá bom? Fronte Transamérica até meio-dia. Já imaginou o perigo, rapaz? Você tranquilamente na rua e de repente chega um camarada armado com um pedido de voto aqui em Foz. Eu, hein? He stands like

Momento blá blá blá do programa com a trilha mais adequada do planeta, a trilha mais viciante, inclusive, né? Quadro Engana que a gente gosta. E está chegando agosto e, meu amigo, olha, a partir de segunda-feira já estaremos no 8º mês do ano. Agosto, o mês do cachorro louco. E não é só do cachorro louco, não, porque de 2 em 2 anos nós temos eleições e também os políticos, né, ficam enlouquecidos e nos enlouquecem com toda aquela lenga-lenga característica do período, né, porque certas coisas não mudam, impressionante, né? E um fenômeno típico da época é a volta dos que não foram. Sabe aquele cidadão que dava tapinha nas suas costas, que cumprimentava você na rua, no mercado, a toda hora, em qualquer lugar e, de repente, desapareceu? Pois é, ele estava meio sumido, né? Mas agora, 4 anos depois, ele está de volta, de olho no seu voto, de olho também no salário de R$ 9.000 por mês, né? Mais assessores, mais verbas de gabinete, possibilidade de fazer uns acordos por fora, enfim, né? Você perceba aí que ele não desiste nunca, né? Claro que tem muita gente bem intencionada buscando aí uma vaga na Câmara Municipal e é o que eu sempre digo, né? Não é possível que entre mais de 200 candidatos você não consiga encontrar pelo menos um no qual votar e confiar, né? Mas o que tem de oportunista também, olha, fala sério, hein? E de uma hora para outra também, aquele cidadão que estava sumido volta a ser aquilo que ele nunca foi, né? Seu melhor amigo, amigão de todas as horas, atencioso, bem disposto, sempre pronto para ajudar, cheio de gentilezas, mas alto lá, viu? Diga a ele, por exemplo, que você já tem candidato ou não vai votar nele, aí as coisas mudam de figura, né? Mostrando que aquilo tudo, claro, tinha segundos, terceiros e às vezes até quartos e quintos interesses. E já reparou também que tem cidadão que anda de carro o ano inteiro, mas nessa época resolve aparecer nos ônibus, né? Geralmente com folhetinhos, algumas palavras ali, enfim, né? Já reparou também que tem sujeito que não compra nenhum alfinete que for no comércio do bairro, mas quando chega nessa época, né, vira ali o melhor e mais assíduo dos clientes. Tem outros ainda que só frequentam ambientes caros, finos, exclusivos e tudo mais, mas que quando chega agosto e setembro, em ano eleitoral, participa até da quermesse do Beco da Muda no raio que o parta, onde o Judas perdeu as botas, enfim, né, figurinha carimbada e que circula de mesa por mesa, cumprimenta todo mundo, enfim, será que tem algum interesse envolvido? Acho que não, né, imagina! Mas não se esqueça que você, como bom e correto cidadão, tem o dever cívico de ouvir o que eles têm a dizer, mesmo que alguns pensem que o seu ouvido é pinico, né? E é importante ouvi-los, importante mesmo, né? Até para perceber quem é quem, quem diz o quê, e não cair naquela história do engana que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo da manhã aqui no Fronte Transamérica. Na volta, atrações com a participação da Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Também teremos, né, por outro lado, o alemão da Transamérica. Bom, o alemão, né, aquele do povo do 7-1, sabe? Então, né, se quiser trocar de rádio, ó, pode trocar porque não vai perder nada, tá? Impressionante. Parece que ele vai falar das Olimpíadas, de um jogo de Pokémon, Pokolemon, enfim, em se tratando de alemão, eu realmente nunca sei o que vai acontecer, né? Enfim, Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.